Os ouvintes do Caso Fazem Caso Tocam, bem-vindos uma vez mais. É uma quinta-feira em que trazemos para destaque um álbum, um novo álbum, curiosamente saído precisamente esta semana para venda, embora tenha estado já em pré-venda, até com um DVD de que iremos já falar também. E é um repetente que esteve connosco ainda com o seu projeto inicial, do Estoranja, já esteve na altura de falar do seu Jardim, o primeiro álbum a solo, pós-Estoranja, e agora temos aqui este Em Fuga, um excelente álbum que repete algumas das especiarias que tinha nesse álbum e que naturalmente merece da nossa parte todo o interesse para que estas 12 músicas, 11 mais um bónus, passem aqui na Boa Nova esta semana. De que se conhecem, antes de mais, dois singles, o primeiro ainda a anteceder o lançamento, e falávamos na altura de Só Mais Uma Volta. Depois, entanto, temos já o Chocámos Tu e Eu. No entanto, há muitos temas neste álbum para descobrir aqui na Boa Nova, e um disco que recomendamos naturalmente em termos de venda. Mas antes de mais, é dar as boas-vindas aqui a Tiago Bettencourt. Tiago, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Tiago, é sempre um prazer recebê-lo cá e sabemos que quando vem ao Caso Fazem Caso Tocam é sinal de que há um novo trabalho. Trabalho esse que, enfim, quem pôde acompanhar ou quis acompanhar por via do seu blog foi dando, enfim, aqui e ali, exatamente umas cenazinhas do que ia sendo feito, num disco em que se partilhou aqui entre Portugal e pelo Canadá. Fales um pouco, uma vez mais, dessa experiência. Sim. Sim, já o último álbum foi todo gravado no Canadá, fomos ter com o Howard, e este aqui achámos por bem convidar o Howard e o Chad, que é o co-produtor, para virem visitar o nosso país. Eles ficaram completamente fascinados com as praias, com a comida, com tudo, e só querem a voltar, mas pronto, gravámos a metade toda cá, e depois fui só eu para Montreal gravar a parte das vozes e alguns arranjos, depois misturas e masterizações. Mas acho que a grande inspiração, por acaso, desta vez foi Lisboa, e estar no meio de tudo. Sei que não vais mudar dentro da ilusão, mas queres parar por ser bom saber que há a minha mão para descansar, para te esconder e não mostrar. Vem. Não vou perguntar se não queres dizer. Não deixa ser o que é bom sentir. Só mais uma vez passei tocar para respirar. Só mais uma vez. Já sem razão para desculpar, já sem saber para onde ir, para te fugir, para me esquivar, não me destruir. Quando não quis ver, foi deslizar, quando ninguém quis parar. Tu e eu. Howard, falamos de Howard Bilerman, né? De que é conhecido mais o trabalho com o Zacchaeus Fire, né? Então, essa possibilidade de ir, falávamos aqui quando falámos do jardim, a pessoa de estar no Canadá permite-lhe também sair um bocado deste país, não é? E também ter saudades dele. Isso, de algum modo, é vertido nas suas letras e na sua música? Acho que sim, quer dizer, eu gosto muito de viajar, eu preciso muito de sair de Lisboa, porque me sinto um bocado claustrofóbico às vezes no meio da cidade. E por isso não só faz muito bem estar a gravar fora do país, como também é bom para compor. Não digo que as letras neste álbum tenham a ver com a viagem a Montreal, porque quando eu fui para Montreal já estava tudo feito. Uhum. Mas foi feito, se calhar, também em várias viagens e em vários retiros que eu tive, que eu preciso um bocado fugir às vezes. Mas... acho que sim, reflete, até o nome em fuga também reflete um bocado essa noção. Parece que o destino nos quebrou, mas não mais a tristeza voltará a mim. Parece que o teu sono nos largou, mas não mais a tristeza voltará a mim. Veio a tempestade sem nos ver. De nós era tão bom. Eu pensei, e tu também, que ninguém entrava em nós. Parece que este fumo nos mentiu, levou-nos pela mão, depois fugiu. E bem que não queres ver quem veio atrás. Sentir-me a pele para me entreter, para me entreter, para me entreter, para te esquecer. Parece que o veneno envenenou, mas não mais a tristeza voltará. Parece que esta curva nos virou, mas não mais a tristeza voltará a mim. Depois de toda a festa não te vi, larguei o que pesava e morri. Eu pensei que era tão bom, o amor dentro de nós era tão bom. E tu também, que ninguém entrava em nós. Parece que o veneno nos mentiu, perdeu-nos no caminho e fugiu. E bem que não queres ver quem veio atrás. Sentir-me a pele para me entender. Necessidade de sentar para ser criado, ou neste período de que nomeei entre o Jardim, que é um álbum de 2007, e agora 2010, embora o álbum foi praticamente todo feito já em 2009, foram aparecendo estas letras e as músicas aos poucos? Acho que isto tem tudo, que tem letras que até se calhar, tem músicas que se calhar já existiam até antes do último álbum, só que se calhar não era a altura ideal de as lançarem álbum, se calhar a banda ainda não estava preparada para as arranjar, e por isso acho que tem de tudo, não, a maioria das músicas é claro que foram feitas há muito menos tempo e foram feitas depois do último álbum, mas há outras que eu fui buscar ao baú, que eu achei que faziam sentido nesta altura, e até se calhar há uma música, até uma que se chama Amor Maior, que era para ficar no último álbum, só que não, aquilo não estava a soar como nós queríamos, então não conseguimos, e agora se calhar por nos conhecermos muito melhor como músicos, a música de repente resultou muito mais facilmente e ficou no álbum. Quem quiser ouvir é para ficar, quem quiser prever pode sair, mas quem quiser ouvir é para ficar. Se eu nunca fiquei foi por sentir que a tristeza é sombra que nos cai quando tudo à volta nos destrói. De tudo quanto todos querem ser, de todos quantos nunca vão ceder, poucos são os que não vão pisar à nossa volta para passar. Será que é assim que a roda vai girar? Ou é só mais um corpo fraco e cego demais para mudar? Meu amor, vem-me escrever, vem-me lembrar de oferecer, não me esquecer de te inventar um amor. Guarda segredo quer dizer, quem guarda tesouro quer mostrar, quem não tem vergonha quer provar, e todos sabem como tem que ser. Se o mundo vive na televisão, ninguém vê que fama é solidão. Barulho a prometer a velocidade onde todos vão comer, sorrir, amar sem ser verdade. Já ninguém tem força para sair da ilusão, liberdade construindo uma prisão. Será que é assim que a roda vai girar? Ou é só mais um corpo fraco e cego demais para mudar? Meu amor, vem-me escrever, vem-me lembrar de oferecer, não me esquecer de te inventar um amor maior. Há pouco aqui da produção, o que é neste disco, o que é que tem a mão da produção e dos arranjos, que partilhou, por exemplo, o caso de arranjos de cortas com o Bernie Lechner. Portanto, o que é a sua mão nitidamente e o que é que tem a influência dessas pessoas? Os arranjos de sopros, por exemplo, eu fiz juntamente com o João Cabrita. No entanto, não foi o João Cabrita sozinho, né? Acaba por nunca ser, porque eu também vou mudando algumas coisas, e no dia de gravação também mudamos todos juntos algumas coisas. Os arranjos do Bernie Lechner começam por ele e depois também acaba a mim, ou uns eu dou a primeira ideia. É uma coisa um bocado, não é uma coisa muito, muito certa. E por isso nós, no fundo, na ficha técnica tentámos explicar ao máximo o que é que podia ser, o que é que não podia ser. E a produção, quer dizer, é também uma coisa um bocado subjetiva. O Howard é um produtor muito orgânico. Há coisas quase que não se notam na audição, mas no fundo quem tem atenção e quem sabe a diferença de método do Howard para os outros produtores percebe porque é que aquela música só soa. E por isso é difícil estar aqui a apontar coisas específicas. Acho que tem mais a ver com olhar para dentro do álbum e ver como é que os instrumentos se calhar foram captados e perceber a produção do Howard, perceber determinados pormenores dos arranjos e perceber o dedo do João Cabrita ou do João Lencastre. No fundo acaba toda a gente. Eu gosto muito de exigir mais qualquer coisa dos músicos com quem eu toco, e por isso não acabo por não ser sempre só eu. Exato. Eu se calhar sou quem dá a primeira ideia, quem diz para mais ou menos a direção, mas eu preciso muito que os músicos com quem eu toco deem uma certa emotividade à composição. Já não te encontro mais, ai, saudade te encontrar. Se não sou eu. falávamos aqui no período pós-Toranja, falávamos aqui da diferença de Tiago Tencura solo, enfim, Tiago Tencura e Manta, e o tempo de Toranja. Falávamos também da necessidade de estar em todas, portanto, ou seja, ter a seu dedo em tudo. E isto, particularmente, veio a propósito também que, aqui na Ficha Técnica, refere também que o design da capa e a sua concepção tem também o seu cunho. Porquê é que sente essa necessidade de participar em tudo? Eu acho que é sempre saber o que quero e saber principalmente o que não quero. E quer dizer, por exemplo, nesta capa, a única coisa que eu fiz foi pedir a um pintor muito bom que eu conhecia em Montreal, chamado Marc Seguin. Perguntei se ele queria fazer o meu retrato e ele aceitou. E eu não lhe disse absolutamente nada, por isso, no fundo, esta capa tem a ver com o trabalho. Acho que quem for ao site dele percebe que esta pintura tem a ver com os últimos trabalhos dele, principalmente de 2009. E por isso, quer dizer, eu, ao mesmo tempo que gosto muito de estar em cima de tudo e gosto de controlar tudo, também gosto muito de pedir a pessoas em quem eu confio para e entregar-lhes completamente o trabalho. É uma coisa que também me dá muito gozo. E foi isso que aconteceu nesta capa e também no interior, se calhar, do booklet. Óbvio que depois está a montagem feliz, gráfica. Tenho-lhe os parabéns. Depois a montagem gráfica foi toda minha, mas esses vinhos todos também são do Marco. Falamos aqui da manta, digamos assim, daquelas pessoas que partilham consigo, não é, dos músicos. O baterista é o João Lencastre, uhum. O baixista é o Tiago Maia e temos o teclista novo vindo de Berlim, que é o Benny Lackner. Uhum. Isto são tudo músicos que eu escolhi no sentido em que eu sabia o que é que eu precisava dos músicos que iam integrar este projeto. Eu sabia que queria... que não queria, no fundo, músicos a tocarem como se fosse, como se estivessem num perigo. Eu preciso que eles estejam a divertir comigo. Uhum. E no fundo fui buscar músicos que também têm um lado criativo muito forte. E é por isso que eu puxo nos discos e nos arranjos. Por isso, todos os arranjos têm o princípio. O princípio é meu, mas depois eu também exijo que eles... Enfim, de algum modo se divirtam com isso e que acrescentem mais valia. Eu preciso que eles tenham um certo papel, um papel também muito forte em todos os arranjos e toda a composição. Tens que largar a mão para eu sair de pé. Sou o teu anjo e não me vês na parte que... Sair de pé. Sou o teu anjo a procurar a parte quente do que vês. Mas há portas por fechar, como chumbo a prender. É mais forte do que quero acreditar. Isso tudo vai com o vento. Sou eu quem vai lutar agora. Se eu não for, quem vai ser? Se eu não for, quem vai ter o teu melhor? Se eu não for, quem vai seguir a tua mão? Quando a dor vier, vais aprender a desvendar a parte fraca do que és. Para descobrir depois, quando a luz voltar, tens um jardim. A propósito das participações, vamos aqui falar de Inês Castelo Branco, que apresenta-se para nós pelo menos uma novidade, não é? Que era a voz, que era o Tens de Largar a Mão, que era o Se Cuidas em Mim, que é o tal, falava há pouco do tema bónus, do 12º tema. De onde é que surgiu esta participação com a Inês? A Inês mostrou-me uma gravação dela a cantar com a Jacinta já há uns tempos, quando ela participou com a Jacinta num programa da TVI. E depois o que aconteceu foi que eu fiquei muito fascinado com a voz dela e convidei-a para um projeto que se chama Tiago no Toca, que eu gravei em casa e no fundo ela aceitou. Depois, durante a gravação deste álbum, precisávamos de uns coros e eu resolvi ligar-lhe assim do nada, e no dia em que eu lhe liguei, ela apareceu lá no estúdio e ensaiámos os coros. E depois, como ainda havia tempo para ensaiar mais qualquer coisa, eu mostrei esta música, que nem sequer era para ficar no álbum, Se Cuidas de Mim, num quarto de hora. Mostrámos ao Howard achou muita piada e fomos para a casa de banho gravar a música. Por isso, no fundo, o que está captado é nós, um quarto de hora depois de aprendermos a música, ainda sem saber muito bem a letra, e toda essa inocência de tentar cantar a coisa bem, e é isso que está captado no álbum. De que temos, enfim, entre aspas, um videoclipe que pode ser visto no seu MySpace. Sim, isso faz parte do DVD que lançámos, e todos os conteúdos que fomos lançando para o MySpace ultimamente são trechos do DVD que gravámos e que saiu agora com o álbum. Por isso não são bem videoclipes, são bocadinhos tirados ao DVD. Se cuidas de mim, eu cuido de ti também. Da minha mão eu guardo-te bem. Se amarmos do princípio, se perdemos tudo outra vez, vou marcar-te bem como um sonho vão dentro da minha mão. Eu cuido de ti também. Se vais em paz, venho por bem. Se formos bebendo o chão deste caminho, vou guardar-te bem. Agora é que sei que não vou sozinho. Falemos então nessa necessidade que teve. Aliás, é uma edição limitada, não sabemos a que número, mas sabemos sim que é uma limitada, que está em pré-venda ainda, não é? Porquê que sentiu essa necessidade de criar o DVD para anexar este Em Fuga? Eu acho que veio pela necessidade de registar o concerto do ano passado. Foi a primeira vez que nós fizemos um concerto com uma componente estética forte, em termos de imagem, projeção. E por isso eu estava com um bocado de pena de não registar isso em DVD, até porque agora a turnê vai mudar muito. E por isso começou por ser isso, e depois ganhámos-lhe balanço e acabámos por fazer um filme muito mais engraçado, com imagens da gravação do jardim e com nós também a tocarmos as músicas novas. E é um DVD cheio de cor e um bocado diferente do que acho que da maioria dos DVDs. E pronto, e foi isso. E depois achámos que vai lançar e fazer uma edição especial agora com o CD. Solo, consegue, enfim, estamos a ser de dias que ele está a ser lançado, consegue descobrir o que é que mudou em relação ao Jardim? Eu acho que este álbum é um bocado mais sereno que o Jardim. Era um álbum de edição, é quase um grito do Ipiranga, não é? Uhum. E é um álbum um bocado mais agressivo. Este álbum, se calhar, é um bocadinho mais sereno. Foi, se calhar, um bocadinho menos intuitivo, no sentido em que eu precisei de exigir mais dos músicos para que as músicas me tocassem, em termos de arranjos, precisava que os músicos saíssem do próprio instrumento e arranjassem maneiras novas de tocar os instrumentos, arranjassem sons novos. O Maia toca muitas vezes guitarra e vários tipos de guitarra, o João troca muitas vezes a estrutura da bateria, arranja tarolas novas e sons também diferentes. E no fundo essa busca foi um bocado mais pensada. Por isso se calhar também resultou um álbum um bocadinho mais sereno, mais levezinho que o outro, que era mais agressivo e mais gritado, se calhar. Só mais uma volta, só mais uma volta a mim. Só mais uma volta desta, ninguém vai cair. Só mais uma vez que vês que ninguém está aqui. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. Tempo frio afasta o tempo que nos afastou. primavera lança o laço que nos amarrou. Tempo que te dá vontade de não resistir. Vai só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E aí? Baixo a correr, ainda penso em ti, penso em mim, mas só mais uma vez. Diz-me ao que quero jogar, que eu vou querer também. Diz-me quanto queres de mim para te sentires bem. Não te vejo bem ao longe, não sei distinguir. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E ainda te sinto a seguir o rasto que deixo a correr. Pensa em mim, mas só mais uma vez. Só mais uma vez. Honesto, quanto tens de bom. Diz-me quantas provas queres. Diz-me quanto sou. Já não sinto nada dentro, não sei perceber. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai dizer. E ainda te sinto a seguir o rastro que vejo a correr. Pensa em mim, mas só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Quase a preparar hoje em fuga. Lançou o Só Mais Uma Volta, um single, enfim, chamamos um single, a ideia do single perdeu-se um bocado, não é? Mas lançou este tema para pré-anunciar o lançamento do Em Fuga. Foi uma escolha pessoal o ser Só Mais Uma Volta? Não foi pessoal, quer dizer, foi uma escolha conjunta. Quando recebemos a mistura, a primeira mistura do álbum, achámos que era a música que se calhar era melhor para deitar primeiro cá para fora. Isso é sempre uma decisão de editora e de banda, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós no fundo pensamos o que é que será que é bom para mostrar a primeira imagem deste disco. Mas quer dizer, nós também estamos a apostar muito em lançar vários conteúdos completamente diferentes. Por isso essa ideia do single desvanece-se um bocado. E é isso que também estamos a tentar fazer no MySpace e em soltar estes conteúdos todos. Nós queremos que as pessoas não liguem só aos singles, mas liguem ao álbum todo, porque eu gravo álbuns todos, eu não consigo olhar para singles como representantes daquilo que eu estou a fazer em determinado momento. Tenho o teu abraço cheio, com a solidão no meio que não deixa abraçar. Tenho o teu olhar presente e o desenhar do movimento do teu corpo a chegar. Tenho o teu riso sentado e o mistério do teu lado que preciso desprender. Tenho o corpo a correr, tenho a noite a trespassar, tenho medo de te ver. É perigoso este perfume e a memória do teu nome é de fogo que nos une. Tenho espaço indeciso, dá-me mais porque preciso mais um sopro do que tens. deixa andar, deixa ser. Quando queres entender que não podes disfarçar, escolhes não sentir, mas não é teu para decidir. Se faz bem ao coração largar o que há em vão, faz bem ao coração. Mesmo longe caem rosas como pedras preciosas que confundem a razão. O mistério do teu lado, entre o certo e o errado, bem e mal em discussão. Volto ao teu abraço cheio, com o coração no meio, volto eu a disparar. Não percebo o que é que queres, diz-me tu o que preferes, ir embora ou ficar. Este espaço intermédio entre a paz e o assédio não nos deixa evoluir. Não é dor nem fogo posto, é amar sem ser suposto, é difícil resistir. Deixa andar, deixa ser. Quando queres entender que não podes disfarçar, escolhes não sentir, mas não é teu para decidir. Se faz bem ao coração largar o que há em vão, faz bem ao coração. Passo no que é teu, vou-te dar o que é meu. Deixa andar, deixa ser. E faz bem ao coração largar o que há em vão, faz bem ao coração, faz bem ao coração. Este álbum teve link para a escuta no MySpace, aliás, ainda está na nossa página Rádio Boa Nova. Sim, está uma meia pré-escuta, não vai, um minuto de cada. Exatamente, portanto, mas dá para percebermos uma ideia. Isto significa que o Tiago vê que para chegar às pessoas tem de explorar todos os meios de lá chegar. Portanto, foi agora, é o DVD, é a questão do MySpace, é o seu blog. Enfim. Sim, quer dizer, a música que eu faço, eu não ando a tentar agradar ninguém, eu não ando a tentar vender discos. Porque há fórmulas para vender discos e acho que há aos pontapés nos tops deste país bandas a seguirem fórmulas para vender discos, não é? Projetos que quase que nascem com o intuito de vender discos e como eu não estou, e como a minha intenção não é essa, acho que para mostrar às pessoas não chegam as músicas a existirem, preciso de chamar as pessoas de uma maneira qualquer, preciso lhes dizer que parem um bocadinho e ouçam-se, faz favor. E para isso acho que tenho de as conseguir expor, agora como tenho a internet, usar isso para mostrar às pessoas a minha música e lá está, e dizer, olha, parem um bocadinho, ouçam lá isso, se gostarem fiquem, se não gostarem, continuem o vosso caminho. Mas acho que sim, acho que a internet é muito boa para, nesse sentido. Queres sentir, se és de vento, queres ter paz, mas se encontras, queres fugir, se tens vida, queres mudar, mas se mudas, não te vês, quem procura encontrar, quem encontra para esquecer, uma noite amanhece, qualquer santo enlouquece. Quando acordas, queres amar, faz-te frio, como água quer ser mar, e chuva quer ser rio. Ser semente queres crescer, mas sem água vais secar, vais ser tu a ir buscar o que o mundo não te der. espaço impossível. Queres arder o que apagou? Queres a escolha que passou? Mas tudo é o que tem de ser. Tudo flui, ou te faz crescer. Leva para o mar. Tudo é o que tem de ser. Tudo é. Bem, num excelente videoclipe deste Só Mais Uma Volta, aliás que já assim era um excelente videoclipe da canção Simples do Jardim. Não é frustrante para um autor ter noção de que em canal aberto o videoclipe quase não passa, o seu como os seus colegas? Em canal aberto, portanto estamos a falar, dos quatro canais de TV que temos, enfim, que todas as pessoas têm acesso em casa. Sim, quer dizer, nós no fundo estamos a fazer um videoclipe para os YouTubes e para... Quer dizer, a net nesta altura tem uma força gigantesca. Já toda a gente vai... Já ninguém vai ver vídeos à televisão, não é? Uhum. E por isso acho que já nem sequer pensamos nisso. Pensamos que é um conteúdo que se pode usar como DVD, como uma coisa para ter em casa, ou como um conteúdo de net. E depois, quer dizer, depois podemos também ter a sorte de haver algumas televisões que resolvem pôr o videoclipe entre programações, ou porque gostam daquilo, ou um programa qualquer um bocadinho maior onde tem videoclipes, mas sim, acho que já neste país, acho que com pouco apoio que temos e pouca exposição que temos à música portuguesa, acho que só podemos mesmo ter esperança na net e nos nossos próprios meios. É um bocado isso. No intermédio destes dois álbuns, teve a participação, que foi muito notada, com o Pó de Arroz, não é? Uma homenagem ao Carlos Paião. Foi um projeto que lhe deu particular gozo? Sim, foi engraçado, quer dizer, eu sempre gostei muito de fazer versões. Essa versão foi muito difícil de encontrar, porque a música é muito datada, é uma música muito boa, mas é muito datada. E por isso foi um bocado difícil torná-la contemporânea, e acho que conseguimos fazer isso da maneira mais minimal possível e a coisa acabou por resultar. Foi um desafio interessante. Pó de arroz do teu arroçal, esse pó que é fatal, és a tal que me encanta. Com pó de arroz não faz nenhum mal. É arroz integral, infernal. Quando chegas com todo o teu arroz, todo o teu arroz, todo o teu No caso fazem, caso tocam. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Há sempre um sítio para fugir. Se queres saber, um sítio onde podes descansar. Há sempre alguém para te agarrar e te esconder. Se vais cair, eu vou te ver. Antes da dança, antes da fuga, eu sei te ver. Antes do tempo te mudar, eu vou saber. Antes da névoa te vestir e te levar a um sítio onde o escuro não chegou. Por onde podes ir, um rio para libertar. Há sempre alguém para te salvar. Se queres saber, se queres sentir outro lugar. Há sempre alguém para te dizer. Se vais cair, para te travar e adormecer. Antes do dia, antes da luta, eu sei te ver. Antes da noite te sarar, eu vou saber. Antes da chuva te romper e te lavar, há um sítio onde a estrada te deixou. Por onde tens que ir se te queres libertar? E tudo o que for por bem, como ponto vai ligar. Tudo te vai unir, tudo se faz canção. No caminho de voltar, no caminho de voltar. Paz noutro lugar, entre nuvens, um sítio onde podes perceber que há sempre alguém para te ver. Em segredo te descobrir e renovar.